Já nem me lembro mais quanto tempo faz que eu vivo pelas ruas, andarilho, nada mais que isso. Bebo das vezes, louco quase cênicamente doente, vi morte, desgraça de muita gente. O trem passou na minha frente, peguei carona pra ilusão do mundo real. Não tenho tempo, é tudo normal, mas não faz mal. Sei de tudo, dos males da vida. Cansei de dormir pelas esquinas, eu vivo minha sina. Conheço a vida de quem vive a vida de Del em Del. Pra poucos malucos eu tiro o chapéu e estendo a mão. Pra quem tem motivo, pra quem tem razão de viver em paz. No cemitério, humana mais. Meu teto tem estrela, morte no picadeiro. Guerra de quadrilha, cobrança de fumeira. Eu vi mais um moleque cair com dois pipocos na cara. Fazendo ilusionismo de parada em plena madrugada. Homem suicida, falta de emprego, vergonha da família aí. Deixou o moleque aí, sem tempo dura seguir. Sobreviver por aqui é um verdadeiro espetáculo. Chegar até os 25, eu não minto. Na porra desse circo eu sobrevivo. Com sorte no globo da morte. Ilusionista de otário, trapezista sem marmita, criança sem chupeta, palhaça.